Um, dois, três. Chega de proselitismo, chega de Eduardo Bolsonaro apoiando um novo AI-5. Vamos falar de amor, vamos beijar na boca. Mais beijo na boca e menos arminha. Está no ar pela rádio Campeche, Muqueca de Siri, Lucas Santana e Duda Beat. Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blues. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Pensa assim, hoje moramos na cidade grande, mas nossa casa é do interior, e os nossos filhos cada vez mais lindos. Foi. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor. Sinto tua alma flutuar no corpo. Teu

Muqueca de Siri, agora Saulo Duarte. E a unidade. Vai te prometer o que não pode dar. Quando ela te encontrar, pode acreditar que não vai te dar carinho, não vai te esquentar, vai levar você de novo a pensar. Manda ela comprar um iglu, manda ela comprar um iglu, manda ela comprar um iglu, manda ela comprar um iglu. Do Muqueca de Siri, trouxemos Lucas Santana e Duda Beat, Meu Primeiro Amor, Noite Severina, Elba Ramalho, Pegadas, Dona Zica, Saudade, Otto com Julieta Venegas, manda ela comprar um iglu com Saulo Duarte e a Unidade. No fundo estamos ouvindo Biruta com Planet Hemp. do meu querido amigo Joel Formigão. Saudades. Também mandar um abraço pra galera do Grêmio Mostarda. Especial, querido Papito Farrá. O Farrá, junto com o Formigão, tem uma banda chamada Ladrão. Investiga aí nas redes. É rock, muito rock. Dias 9 e 10 de novembro acontece no Rio de Janeiro o Mercado, edição festiva de 9 anos, no IAB, ao lado da Oi Futuro, pertinho do Largo do Machado, esquina com 2 de dezembro. A Rua do Dia do Samba. Domingo tem Muqueca de Siri de samba e choro. Nesse domingo terá quase uma hora de choro, um retrospecto da história do choro. E o Muqueca, quando começou, lá para 2006, 2007, 2008, só tocava o samba e os ritmos, as levadas que deram origem ao samba, choro, cateretê, lundu, jongo, enfim, começou assim. Hoje tocamos de tudo. Retomando o Mercado, Beco do Pinheiro número 10, o endereço aí pro GPS. A página no Instagram é arroba estilistas independentes. Vai da 1 da tarde às 8 da noite, sábado e domingo. Crianças e pets são muito bem-vindos. Moda autoral, craft, design, culinária boa. E o Gustavão mandando ver na carrapeta. Em dezembro, o Moqueca de Siri ocupa os palantes por lá. É isso aí. Onde quiser, este canal sonoriza. Seja seu estabelecimento, seja seu evento, seja sua espera telefônica, vinhetas, jingles, tudo mais, arquitetura de áudio, tudo que precisar. Agora vamos de rap. Sombra. É um baque na moleira, galera. Esse é o nosso brinquedo estupefaciente, Muqueca de Siri. B-A-Q-U-E, moleira, baque, M-O-L-E-R-A. Soletrei as mesmas palavras e rimei. Pode pop, baque na moleira. Causando pânico, total esquizofrênico, destruidor de lares, epidêmico. Interpretei de outra maneira, vocês sabem o que eu falei. Pode pop, baque na moleira. Tentar o teste da febre, nem teste, chapou globo. Ataque repetrash, introduzindo a substância em uma garrafa pet. Bicho, baque na moleira. Tá com vírus do mar, que tá ruim da cabeça. Diagnóstico do menino, o mapa de coiseira. Raciocínio lento, acusou a despinduleira. Bicho, baque na moleira. Surgiu na mula, mexeu com o psico do rapaz. É baque na moleira. Tomou até um antibaque. Tomou demais. Baque na moleira, pode pop. Spingalow, deu cutucico e caiu pra trás. É baque na moleira. No pique vai, vai, sem sinais vitais. Já tá virada a noite inteira. É chá com nós que o negócio é o seguinte: 10 e 9 é 19, não é 20. Maluco doido, não soube beber chapão. Foi nada na beira do lago e virou isopor. Gente como a gente, Manu também sente o baque na moleira de repente. Eu sinto muito lhe informar, meu senhor chefe. Seu filho não aguentou o ataque, reta trash. Mas que pena que o menino ainda era novo. O baque forte é efeito dominó. Estávamos acostumados a se envolver com isso. Por isso lhe informar, eu persisto, insisto. Maldito seja eu, homem, que descobri que pra começar a beber, pega a garrafa e abrir. A ponta de silêncio escapa deu. Quem não podia beber, virou o copo, já bebeu. Exagerei um pouco. Surgiu na mula, mexeu com o psico do rapaz. É baque na moleira. Tomou até um antibaque, tomou demais. Baque na moleira, pode pau. Spingalow, deu cutucico e caiu pra trás. É baque na moleira. No pique vai, vai, sem sinais vitais. Já tá virada a noite inteira. Senhor Sombra, já tomou seu antibaque hoje? É baque? Que antibaque? Corretamente. Isso são efeitos colaterais naturais. Caso você não cumpra direito, os horários ficar tranquilo, eles vão durar apenas duas. Cuidado com os efeitos colaterais. Respeite sempre a bula. A bula do antibaque. Agora a leitura de Lux e Troia pro hit de Duda Beat. Bichinho. Oh, bichinho. Mac, Mac, de um jeito diferente. Tá tirando a minha roupa, desce o uísque na minha boca. Pode ficar à vontade, se a noite é toda sua. Porque eu sei que eu sou foda na cama. Você mais gosta, perde tudo. resposta é fudeu, já fiquei nua. Quando mexo o bumbum, tu fica desesperado. Pode ficar tranquilão, deixa eu que aperto baseado. Sabe você que tá no beat, eu tô mandando um recado. Só pras meninas empoderadas que tá chacoalhando o rato. Mina calenta e despreocupada, elas amigas são um perigo. Mata o papo com essa raba, quem olha fala. Nossa, que isso? Nossa, que isso? Nossa, gata, que isso? Eu não sei se nós estamos errando, pois me disseram que toda forma de amor é certa. Cupido é assim, do nada ele vem te acerta. Logo meu coração foi esculpido no gelo. Esperta, mandando um beijo pro Rogério. E dando umas piscadas pra mim. Nosso romance começou lá no Serrão e foi no bico de favela que ela me falou assim. Fé, que gosta de estar no controle. Então vou te deixar à vontade. Oh, novinha do boquete bom, ficou nas preliminares só pra ficar na saudade. Na cama eu não chego a seus pés, mas te faço chegar no ponto G. Te faço sorrir na fase ruim, eu vou te botar pra cima, ele só quer te ver descer. E diz que não confia em homem, que tá difícil de acreditar. E tem uma mina aí falando mal de mim, eu pensando ela tava sentando aqui sem reclamar. Falei, me dá uma chance. Nossa, que Deus é uma mulher preta. Virou meu bicho. Te levo pra casa. Quer compromisso? Tirou a roupa. Nossa, que acompanhe minha frequência. Quero sentar, vai depender da sua potência. Cê tem um jeito de quem gosta e que aguenta. Hoje é o dia, a negrita tá sedenta. Não me condene, tá de mini saia. Despreocupada que eu sou da gandaia. Se quiser se envolver, tem que perceber que o controle é meu e aqui é Kátia Faia. Balançou, balançou, balançou, balançou. É, a gente é o perigo do perigo. Você me fala que é isso. Já te mostrei o caminho e sua criatividade sente o que eu sinto. Tá ficando quente, tá ficando quente. Na hora de conferir, quero ver se sua ação é equivalente. Vai! Mina calenta e despreocupada, elas amigas são um perigo. Mata o papo com essa raba, quem olha fala. Nossa, que isso? Nossa, que isso? Nossa, que isso? WC no beat, Djonga, Karol Conká, MC Rebeca. Agora Marcelo Genesi, na releitura de Baile Tropical, de graça, 0800, no Moqueca de Siri. Falando em de graça, no archive.org você pode baixar todos os programas desde 2006, desde o 01. É uma só, ó, ó, ó, ó. Você não aprendeu como desato nó, ó, ó, ó, ó. Livre-se do laço, solte-se no espaço. Abre os braços e o coração. Sentir o sol te acordar bem de manhã. Quem acha pra comprar? Viver na pele um grande amor. O seu calor, quem acha pra vender? Uma amizade verdadeira ou ir à feira só pra conversar, somando tudo quanto vale pra você. Não venha me dizer que eu tô te enrolando, dando nó em alguém. A conta é muito fácil, eu posso comprovar, já comprovei. Mais de 100, 1 milhão vira trocado, sem significado. Nenhum abonado pode comprar a paz. Tô te chamando pra acordar e desfrutar a graça de viver. Aumenta o sonho devagar e olha em volta para perceber que o bom da vida é de graça e arte graça quem quiser achar. É custo zero e mais valor que eu quero ver. O melhor da vida é de graça, é de graça. de Siri na Rádio Campeche. Agora uma galera que eu gosto muito, um abraço pro Fred, Mundo Livre S.A., Eletrochoque de Gestão, uma música do tempo do Temer. Olha, eu cumprimentá-los, eu quero... Que vale muito pro Crivella e pra essa galera reaça que tá aí. A imprensa brasileira e uma declaração ao país. Não Marcela, solicite ao comissário Nutella pra benzer o pão. Sossegue, venha ler nosso evangelho. Louve a boa fé do eletrochoque de gestão. Pão, sossegue, venha nada para minha indigestão. Prepare aquele chá de jatobimba, abençoado com casquinha de limão. Bloco do programa Baque na Moleira com Sombra, Bichinho, versão de Lux e Troia pro hit de Duda Beat. Nossa, que isso? WC no beat, Djonga, Carol Conká, MC Rebeca e MC Roger. De graça, remix de Baile Tropical, música de Marcelo Genesi, Eletrochoque de Gestão, música de Mundo Livre S.A., o disco A Dança dos Não Famosos. Agora é dia 5. Rádio Campestre participará do 4º encontro dos Grêmios Estudantis na escola em frente à Pedrita, um evento para conversar um pouquinho sobre comunicação, sobre rádio, sobre a legislação vigente no Brasil, a questão do rádio digital, a história da Rádio Campestre. Outras formas de comunicação por ondas hercianas e tudo mais. Iremos conversar com técnicos, professores e passar o dia com as crianças a partir de 9 anos até ensino médio. Muito massa fortalecer os grêmios, as associações de estudantes. É através do debate que se constrói o pensamento. É através da escuta que aprendemos. Isso é pedagógico e psicanalítico. Toda quarta-feira tem roda de show xadrez. Rua Exaltina de Assunção Farias, Vila da Cruz. O número é 439, a partir das 6 da tarde. Um beijo e um abraço pro Álvaro, pro Freitas, pro Juambi, Pedrão, toda a galera lá, eles. Vamos abrir o próximo bloco com o Céu, You Won't Regret It. Inglês Copacabana, pacas, hein? Copacabana em inglês. Um, dois, três, valendo. What do you want? What do you want? No, I've got it. Yes, yes, I know when I get it. Yes, when I get it, you won't regret it. And just because, and just because, darling, I love you. Ooh. And when I give you my love, yes, when I get my love, you won't regret it. So my darling, someday it will be true. Seria um pôr do sol na praia. Dois, três. Olha que delícia. Viva a praia do Campeche. Fora, emissário submarino. Parei de reclamar. A vida vai passar. Não vou ficar mais nessa. Olha pro lado e vê quem anda com você. Você tem que abraçar. Preste bem atenção, coisas do coração são como essa ladeira. Pra conseguir subir, tem que ser leve sim, o amor te estende a mão. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia. Um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Thank you. gente boa. Gente que nem pensei que me queria bem, veio me levantar. Palavras vêm e vão, meu bem, preste atenção, não diga coisa à toa. Palavras vão voltar e podem se vingar da sua ingratidão. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Você não anda bem, precisa relaxar, precisa de uma praia, um pôr do sol na praia, um pôr do sol à beira-mar. Bate a pressão, você já sabe o que te resta. Brodagem chama e você logo cai de testa. Aí já era amigo, abraço cão, que é o que te resta. O som é de primeira e o swing dessa festa. A galera tá dançando nessa vibe indigesta. Sei lá, amigo, eu tô achando que bateu, hein? Bateu, bateu. Thank you.

Nesse bloco ouvimos Cell, You Won't Regret It, Um Pôr do Sol na Praia, Silva e Ludmilla, Bateu, Fino Coletivo, Pode Me Chamar, Banda Ed, Samba e Amor, música do Chico, com Marta Ren, Pedro Luiz e a arquitetura toda, toda a base, toda esse swing do Marcelinho da Lua, que eu curto demais. No fundo estamos ouvindo também uma brincadeira de beat com o funk como legusta, Call Me At Cleos, o Cleos. Forte desse programa não é falar inglês, assim como a família Bolsonaro, que também fala inglês, Barra da Tijuca. Por falar em Barra da Tijuca, né? Ah, o porteiro! Marielle presente, que se investigue de verdade toda essa história. Reiteramos nossos planos para o verão. Vem aí o retorno da Genileia, que está em missão. Ela está na captura do Queiroz. Atualmente ela instalou um bolt na casa 66 do Vivendas da Barra Pesada da Tijuca. E vocês não acreditam o que são as tags do Xvideos do Carluxo. Impagável. Carluxo tem variações sensacionais. Logo ela estará no verão aqui. Aos domingos teremos programa Voltando às Origens do Muqueca. Choro, Jongo, Machixe e muito samba, samba canção, partido alto, samba de breque, samba enredo, enfim, samba, não pagode. Pagode é a reunião para tocar samba. Vamos diferenciar o pagode na casa do Gago. E às quintas-feiras brincaremos com outros ritmos, bastante levada latina, mangue beat, cumbia, carimbó, samba lanço, por que não, charme, e tudo que for para dançar numa outra levada um pouco afastada do samba e suas vertentes. Isso explicado, vamos abrir agora com Messias. O Messias, uma música que deu certo. Lulinha Alencar, Gabriel Selvagem e Nicolas Cracique. Um beijo enorme, querido. Eita, violino. Viva Zapata! Beijo enorme para Gê Muniz. Fizemos juntos esse programa. Estamos fazendo juntos várias coisas na vida. Beijos e abraços, querida. Pedro, Pedro. Somos viento. Comenzar es difícil, pero vamos dando los pasos por un futuro que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Si estamos juntos, somos huracán. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo, ya mismo me voy. A pedir permiso para ser libre. Si yo estaba allí, cada palabra sentí. El 12 de marzo en Distrito Federal, esperanza y abrazo, libertad y dignidad. No estamos de paso, no somos fracaso. No estamos de paso, no somos fracaso. Solo he venido a darte mi abrazo, ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, ya, ya mismo me voy. Solo he venido a darte mi abrazo, yo, yo mismo me voy. Somos viento, somos el viento que sopla, que viene y que va. Somos viento, energía y movimiento, mira. Somos viento, ay, dime lo que somos en realidad. Somos viento, y contigo. Tiki, koti, koti. De Siri na Rádio Campeche, toda quinta, das 8 em diante, domingo das 11 da manhã em diante. Agora Lila Downs, Celso Pinha e Totó La Mompocina, Zapata Sequeda. Depois Tipotá. São as 3 da manhã, dizem que pena um santo, bajito e oigo que dizem. Camínale despacito, e mamá. Despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua en tus ojos vi. En Queca de Siri agora. Por que será? Clélia Renesse, mano. Tchau. Sócrates Malamas. Pipoca. A matilha é macilha, são fotiá. Ilhas putei, que esforpate, nerimiá. Nada no fume, mas está máquia ao pospalhá. Sti somorfiá, sti somorfiá, sti litonhá. Μια παραλία για να πλώσω τη γιορτή, μια ιστορία που να με δικαιολογεί. Στις ομορφιά, στις ομορφιά, στη γειτονιά. Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Σειρά. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει γκρι η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Να ματήλει ένας ήλιος σαν φωτιά. Um salve, um upa apertado para Luiz Mosqueirinho e Juliano Balbúrdia na escuta. Minha paralia, já na próxima de Jordim. μια ιστορία που να με δικαιολογεί στη σωμορφιά, στη σωμορφιά. Outro upa apertado pro Abdo e toda a galera em Curitiba, Mildred, Bistrô e Restaurante. Vai ter uma moqueca lá dia 15 de novembro. De Siri. Um upa pro Zé, sintonizado na Cova Funda. Moqueca, o programa mais ouvido na Cova Funda. Good Braga, Easy, Gordo, Jorge, Magrinha, Deus outra Bruna. Ilhas που καίει και σκορπά την ερημιά. Να ανταμωθούμε με στα μάτια όπως παλιά. Στη σωμορφιά, στη σωμορφιά, στη γειτονιά. Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será que έτσι απλά που μας κοιτά και πλησιάζει. Το τέρας που σε κυβερνά πόσο μου μοιάζει. Έχουμε φλέβα που χτυπάμε σε στα βράδια. Και το ρυθμό της ψάχνει να βρει στα σκοτάδια. Όλοι ο ένας και το χέρι μου απλώνω. Καμιά φορά την εντολή μου μετανιώνω. Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será, porque será que yo te vi, que yo te vi? Porque será que yo te he visto ahí en la mar? Porque será, porque será, porque será. Rádio Campeche informa. No Serra Dourada, Flamengo 1, Goiás 0. Agora Manu Pillay. Uma canção libertária. Bella Ciao. Na mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. E se io muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna sotto l'ombra. Passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo il fiore del partigiano morto per la libertà. Agora uma música para Gê Muniz. Mi companheira em La Carretera de la Vida. La luna me alumbra, brilla esta noche. El viento de penumbra, me susurra tu nombre. La ansiedad de ti podré distraer. Thank you. casi salame, llévate este jabón. Bloco do programa rolou Messias com Lulinha Alencar, Gabriel Selvagem e Nicolas Krasik, Somos Viento, Paranoia e De Pedro, Zapata Sequeira, Lila Downs, Celso Pinha e Totó La Mompocina, Anatoly com Tipotá, Cleila Renesse, Manu Chau, Sócrates Malamas, grego, Bela Tchau com Manu Pilas, Circo Vulcano com Trouxe a Música La Luna, Giotomo, Bersuíva Bergarabá. E no fundo estamos ouvindo Para Elisa com Los Hermanos Zanhartu. Ah, uma releitura de Beethoven. Tenham todos um excelente final de semana. Paz, saúde, sorte, trabalho, força. Todo o respaldo a... ao Levante Popular no Chile, todo o respaldo aos ambientalistas que estão tentando limpar as águas nordestinas. Abraços, afetos, demonstrações de carinho, sorrisos, confrarias, associações, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Domingo tem mais.